que exatamente no site está dizendo mais ou menos isso. É Maico, de Autônia. Sempre ouvi dizer da força da oração e a força que o terço tem. Eu só pude sentir isso apenas há 2 dias. Faz 2 dias que comecei a rezar o terço com o padre. Padre, já consegui solução de um problema financeiro na minha família. Nós estávamos atravessando, louvado seja Deus. E ele diz assim, em letras graúdas, rezem o terço todo dia, vale a pena. Um abraço, Maico. Deus abençoe. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br e você verá lá os testemunhos. Mas escute esse que foi deixado na plataforma. Meu nome, Maria Elizabeth Zamboni Bento. Moro em Santa Bárbara do Oeste. Meu filho fez 3 exames na firma e deu problema de insuficiência respiratória. Comecei a fazer a novena de Nossa Senhora das Graças. No 6º dia, depois de fazer o exame não deu nada. Então, estou agradecendo a Nossa Senhora das Graças, a Jesus e ao Padre Reginaldo Manzotti. Moro em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado. Que Deus abençoe, filho. Um abraço a Santa Bárbara do Oeste. Deus abençoe. Filhos queridos, povo amado de Deus, agora é hora de nos debruçarmos sobre a palavra. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Deus, fala comigo, Senhor. Chamando outra vez a multidão, dizia, escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Ei, ei, ei, ei, solta lá os sinos. Atenção, povo de Deus. Tá fraquinho esse sino, põe outro ali, mais forte. Aí, agora o povo presta atenção. Presta atenção nesse texto, gente. Não viaja, não. Não fica me escutando sem prestar atenção. Tem gente que assiste televisão, você pensa que está prestando... Aí acaba a notícia e a pessoa, o que falou mesmo? É verdade. Atenção lá, povo de Deus. De novo, toca o sino. Tem que arrumar um sino mais bonito aí, que tá feio esse sino. Chamando outra vez a multidão, dizia Jesus, escutai-me vós todos. E compreendei, olha lá. Nada de fora entra na pessoa, pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre esta parábola. E ele dizia, também vós não entendeis, não compreendeis, que nada que de fora entra na pessoa torna impura, porque não entra no seu coração, mas vai para o estômago e para a fossa. Assim ele declarava tudo, todo o alimento, e acrescentou, o que sai da pessoa é que torna a pessoa impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, homicídios, adultério, ambições, perversidade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas saem de dentro da pessoa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É de dentro da pessoa que sai a maldade. É verdade. Olha o que Jesus diz, e você faça uma avaliação. O que a gente come acaba no fundo na fossa. Na fossa. Agora, o que a gente fomenta no coração, a gente acaba falando. E é do coração humano que saem as más intenções. Ah, porque eu agi assim, porque fulano... Não, senhor. agiu assim porque você teve uma má intenção. Imoralidade, roubos, homicídios, adultério, ambições, perversidade, fraude, devassidão. Tudo isso brota da onde? De dentro de cada um de nós. Calúnia, orgulho, insensatez. Sai de dentro do nosso coração. Purifica-nos, Senhor. Dai-nos um coração puro. Dai-nos um coração puro, Senhor. Bem-aventurados os puros, como Nossa Senhora foi pura. Então peça, Mãe, me ajude a vencer todos esses males que eu posso carregar dentro de mim. Nossa Senhora, me ajude a vencer as minhas más intenções, a imoralidade, o roubo, o homicídio, o adultério. Nossa Senhora, me ajude a deixar de ser e agir com perversão. Me ajude a não entrar na inveja, na calúnia, no orgulho, na insensatez. Virgem gloriosa e bendita. Virgem gloriosa, nós clamamos. Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora, rogai por nós. Aumenta o volume do rádio. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Meus queridos, você tem divulgado esse programa, A Hora da Misericórdia? Você tem divulgado e falado das coisas boas de Deus? Gente, é graça sobre bênção, bênção, bênção que Deus tem derramado. Nossa Senhora, junta teu filho e interceda por nós. Pegue o objeto. Pegue a água, pegue a roupa dos enfermos, segure-as nas mãos, a foto. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a água, abençoai a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai aqueles que mais necessitam, principalmente os doentes. Virgem gloriosa e bendita, Virgem gloriosa e bendita, Nossa Mãe. Ajuda-nos, Mãe, socorra-nos, Mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.